Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô, alô, vovó. Agora pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, para reativar a memória daqueles que estão em nossa sintonia, relembrando assim a era de ouro do rádio. Mas, na abertura, nós vamos atender esta cartinha que vem da Supercap, a nossa querida Pauliceia, e quem nos escreve é a nossa gentil ouvinte, em sintonia com a Rádio USP de São Paulo, Dona Maria José Amorim, que reside no Campo de Marte, lá em São Paulo, e ela gostaria imensamente de ouvir com os saudosos impagáveis Alvarenga e Ranchinho, do Alvarenga, esta homenagem a São Paulo e ex-Paulo. Na pedido conjunto paulistano Demônios da Garoa e Nosso Coreto Imaginário, cantando, num belíssimo arranjo, melodia do Zé Quete, A Voz do Morro. Tudo isto para ela que reside no Campo de Marte, lá em São Paulo, Dona Maria José Amorim, nossa sintonia, ele que nasceu em São Carlos, ele que fez sucesso no Rio, ele que cantou pela vez primeira aquarela do Brasil. Estamos enfocando o saudoso filho de São Carlos, o cantor Cândido Botelho, que aqui defende do musicólogo Ari Barroso, em arranjo do maestro Fon Fon, Canta Maria. Da madrugada, das campinas verdejantes, coberta pela geada. Ei, ei, ei, São Paulo, ei, São Paulo, São Paulo da garoa, São Paulo que terra boa. Ei, ei, ei, São Paulo, ei, São Paulo, São Paulo da garoa, São Paulo que terra boa. São Paulo do céu azul, das noites enluaradas, das lindas manhãs de sol, ao raiar da madrugada. Ei, ei, ei, São Paulo, ei, São Paulo, São Paulo da garoa, São Paulo que terra boa. Ei, ei, ei, ei, São Paulo, ei, São Paulo, São Paulo da garoa, São Paulo que terra boa. Madrugada das campinas verdejantes, coberta pela geada. Ei, ei, ei, São Paulo, ei,